busca. Stare na entrada, à direita de quem vai, à esquerda de quem vem. Vem me buscar. Estarei na entrada, à direita de quem vai, à esquerda.